e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz é aos teus santos pés viajar e com